coroatama. Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa. Facilmente ele quer, ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário, no Calvário, o bem venceu o mal, e a coroa jamais terá de ser usada outra vez. A coroa.